Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe. Sabe que eu sou fraco, aí que entra o seu nome na tela do celular, imaginando aonde você tá. Sabe onde minha saudade aperta? Quando o seu dedo acerta a palavra, deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz de amar. E aí? Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das... É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, porque é um arranhão pra quem já tá fudido. Oh, oh, vou pegar. Oh, oh, desse vacinar. Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe. Sabe que eu sou fraco, aí que diz o seu nome na tela do celular, imaginando aonde você tá. Sabe onde minha saudade aperta? Quando o seu dedo acerta a palavra que me acerta, deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências de nascer moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências de nascer moído. É que vale a pena, vale a cama, que é um arranhão pra quem já tá fudido. Muito bom.